Estás a entrar no Aveiro de Músicas. Canción seleccionadas e comentadas por Pepe Cuña. Un dos obxectivos principais do Aveiro de Músicas é escaparmos da realidade que nos é habitual, do que nos arrodea, do que precisamos de cando en vez uns minutos de alonxamento, un acubillo como o que quero propoñer desde esta sección. Mas desta vez vou facer unha proba. Poden gustarnos músicas dun tema que non nos agrade especialmente ou que pensemos que non dá para moita arte nunha canción? A ver que vos parecen as dúas cancións futboleiras a cargo dun dos compositores e intérpretes brasileiros máis importantes dos aparecidos nos anos 60. A primeira delas chámase Fio Maravilla. Novamente ele chegou com inspiração, com muito amor, com emoção, com explosão, um gol, sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo. Depois de fazer uma jogada celestial, um gol, tabelou, triplou dois zagueiros, deu um toque, triplou o goleiro. Só não entrou com bola e tudo porque teve humildade em gol. Foi um gol de classe onde ele mostrou sua malícia e sua raça. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a galera agradecida se encantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a galera agradecida se encantava. Fio Maravilha, nós gostamos de você. Fio Maravilha, faz mais um pra gente ver. Fio Maravilha, faz mais um pra gente ver. Fio Maravilha, nós gostamos de você. Fio Maravilha, faz mais um pra gente ver. A peça que vimos de escoitar, Fio Maravilla, está no disco Ben, de 1979. Como vos decía, estamos ante un dos compositores e intérpretes brasileiros máis importantes, versátil, de mente aberta e membro por dereito dos movimentos máis importantes da música feita no seu país no século XX, a Joven Garda, a Bossa Nova, a Tropicália, e autor das lendarias País Tropical ou Más Que Nada. E nos anos 70, de onde saen as cancións que vos comparto neste Aveiro de Músicas, é original e exitoso pola súa mestura de samba con música soul, funk e ritmos de África Occidental. Recomendo vos cancións como Taj Mahal ou Comanche, e discos clásicos como Atagua de Esmeralda, de 1974, ou África Brasil, de 1976, onde atopamos este Ponta de Lanza africano. O protagonista de hoxe no Aveiro das Músicas é o Jogo Bonito, visto polo grande Jorge Ben. Saúdos de Pepe Cuña, agardo-vos noutra edición do Aveiro de Músicas. bola, jogador, joga bola, corocondô. Joga bola, jogador, joga bola, corocondô. Here, here, here, jogador, here, here, here, corocondô. Here, here, here, jogador. Africano, com ponta de lança decidido.